Santa Rosa. Aê! Muito bem. Pantera, a cerveja tá acabando, hein, bicho? Vocês estão fazendo oposição contra mim aí? Bem com bardas.